Mano, se liguem na merda que eu acabei de ler no Facebook. Cara, né? Ele falou, não, eu não sou religioso. Eu sou cristão da igreja do Reino de Cristo. Não sou religioso, mas sou cristão do Reino de Cristo. Velho! Sentido pra quê, né? Perfeito.